Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast hoje com um convidado super, mega, hiper especial, o Focalor. Dizem qualquer coisa. Saudações! Saudações, mortais! Aí está ele! E realmente era mesmo por aí que eu queria começar a tal pergunta que eu prometi que te ia fazer. Ao seu 41º demónio, onde é que tu foste buscar este nick? Qual foi a tua inspiração? Ou qual é a tua motivação? Buscaste Final Fantasy ou foste mesmo? Não, nunca. Não desse tipo de jogos. Ainda há pouco tempo tive a ter uma discussão com duas pessoas também dos nossos círculos, o Angry Portuguese Man e o Gaivota, no Matês. Estávamos a falar grande ali discurso sobre o Pokémon e tal. Mas em relação ao nickname do Focalor, isso foi porque eu tinha um projeto musical na altura, era anónimo, seria saber. Com muito poucas pessoas a saber, que era um projeto de paródia ao black metal, que eram os Lusitanian Demons. Epá, tu, espera aí um bocadinho, que eu ainda há bocado vi qualquer coisa, eu não acredito que este banner pertence a ti, espera aí. Mas continua. Lusitanian Demons, exato. E pronto, sim, aquilo foi, fiz isso no Gozo e foi que eu criei a conta Twitter por volta de 2011. Eu queria gravar um segundo álbum, assim, coisa amadora. Então, mas tu também estás, vamos muito humildemente autoproclamar-nos músicos, também tens som? Tenho, mas é nada de especial. Epá, eu não acredito que é a Focalor Death Metal Band Webpage. Não és tu, Free MP3, Click Here, não tem nada a ver. Não sei se sou eu, não deixo. Death Metal não, Black Metal não, é diferente. Epá, já. Talvez diferente, mas olha que já foi muito idêntico. Hoje é que está tudo tão subdividido em categorias de... Não, mas epá, acho uma coincidência espetacular, porque até o próprio... O I Lost the Bet também faz som e acho engraçado, porque eu até nos meus próprios podcasts já disse esta treta. Não é por nada, mas pá, parece que Eu ia dizer que era a alma dionísica, aquela. Muitas das pessoas que estão interessadas neste tipo de temas, que nós vamos falando pelo Twitter e por aí, são pessoas que têm assim... Não queria dizer uma veia artística, porque eu não me quero fazer de artista. Acho que exato. Tencioso. Exato. Por isso é que eu digo muito humildemente. Eu acho que é mais uma... Eu vejo a coisa mais como se fosse assim... Devido a uma certa compreensão dentro daquele potencial que tu como indivíduo podes fazer algo que transmita a outras pessoas e a diversidade e a forma como tu até podes interagir com vários assuntos que depois acabamos por nos interessar, por termos esta abertura de... Epá, eu nem sei bem explicar o quê, mas realmente ajuda. Eu às vezes digo às pessoas que falo como falo, porque pá, eu já levei tipo cúmplice do meu podcast por... Já ouvi alguns elogios e acredita que eu lido melhor com críticas do que elogios por conseguir falar uma hora e meia de seguida como quem improvisa um jam. Acho que está tudo um bocado interligado, sabes? É mesmo. E note-se uma coisa, os teus podcasts têm aquele dom de nos mantermos sempre, a nós audiência como audiência, nos manter sempre atentos, o que é um bocadinho raro, e muito menos em português, que não se vê muito disso. Epá, eu uso muitas coisas em inglês, pá. Mas tem que ser. É que eu assumo, e pronto, eu tenho 40 anos, estás a ver, e vim de uma geração que já era obrigatório aprender inglês e francês na escola, e o inglês é tão prevalente, mesmo dentro das nossas vidas, em relação ao que vemos nos mídia e etc. E como eu gosto sempre de mencionar, a influência do Império, de onde vem esta propaganda, e como nós aqui em Portugal apanhamos com isso por arrasto... Eu gosto muito de ir buscar clipes ao estrangeiro, porque exatamente o que eu às vezes gosto de evidenciar, por mais obscuro que seja, eu acho que estamos a viver exatamente essas tendências, e depois às vezes se calhar eu vou largar esta palavra e pá, e acredita que com muita humildade é aquela sensibilidade que às vezes encontras dentro de algum campo artístico, não precisa de ser até propriamente música, que te dá esta abertura de... E depois o mais irónico é que depois, quando chegas a esta parte deste discurso, torna-se tão radical que a própria sensibilidade que tu adquiriste foi pelo pia abaixo, porque é alguém que te queira criticar. Não sei se me estou a fazer perceber. A sorte é que quem nos pode criticar não nos está a ouvir para já, por isso vamos aproveitar o... Ainda bem. Já, meu. Olha que acredito, eu às vezes fico a pensar, pá, eu faço isto mesmo por desporto, e acredito que às vezes é por convívio com tanta gente que me aconselha a fazer qualquer coisa com a minha opinião, e a melhor coisa que eu consegui encontrar, além de conjugar dois mundos, que é edição de áudio e falar como falo, porque é o que faz as pessoas darem este comentário, que eu devia fazer qualquer coisa. Então, olha, é isto que eu faço, é tipo o melhor dos dois mundos, e falo como quem toca um improviso de música. Eu sei que é estranho, eu até já propus ao Steba de fazermos uma segunda parte do podcast que eu gravei sobre a parte 1 da música, por causa dessa coisa que a gente tem em comum, que ultrapassa aquela parte técnica, que não tem nada a ver, porque eu até próprio, quando me dediquei um bocado àquela disciplina de aprender música mesmo, um pouco mais a sério, exato, eu aprendi mais sobre o que interessa, seja qual for o que tu pratiques. O feedback do artista é que a pessoa leiga aprecia aquilo que tu tens para dizer. Apesar do defeito que toda a gente tem que produz a arte, é dar sempre aquela arrogância do eu estou marimbando para o que os outros pensam. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Não estamos, nunca. Não, estamos, isso é o artista deprimido que está sempre a dizer essa treta, mas ele está... Quando as pessoas falam assim, ainda mais à procura estão da aceitação do próprio, e eu reconheço isso, sabes em quem? Em pessoas que fazem a arte gráfica, pinturas a óleo e telas e essas coisas, são os primeiros a dizer, ninguém veja, mas uma pinóia, porque eles convidam-te logo a ver a coisa, desde o momento que reconheçam que tu aprecias o que eles estão a fazer. Exato. Então, e tu achas que as artistas femininas que fazem arte com sangue de menstruação também têm esse tipo de preocupações? Eina, por exemplo? Bem, houve grande segmento. Grande segmento. Grande segmento, podes crer. Epá, olha, o que é que és que eu te diga? Eu, nesse aspecto, até posso ser complacente que chego para dizer que, pá, eu como nunca tive o período... Eu não sei o que é que te possa dizer em relação a isso, mas se eu tivesse que fazer um anúncio para pensos higiénicos, eu punha alguém na posição do pensador e dizia, eu penso, logo existe. Mas é só o que eu te posso dizer. Epá, olha, não sei, mas sei que, por exemplo, uma banda dos anos 90, que era a Zell7, uma coisa que arruinou a carreira, foi a vocalista num concerto em palco ter arrancado o tampão e a mandado para o público. Isso não deve ter caído lá muito bem. Não deve ter caído lá muito bem na cena, mas pronto, eu próprio também era incapaz de fazer. Eu partia mais depressa uma guitarra do que a mandava um tampão. Mas, enfim. Isso é daquele tipo de coisas que o Marilyn Manson aposto que gostaria muito de fazer. Mas eu acho que o Marilyn Manson foi um gajo mais inteligente do que artista. Usou exatamente aquela cena de choque. Ele pensou antes de o ser. A própria escolha do nome dele. Pois, Marilyn Monroe e Charles exatamente, eu acho que isso é mais uma, é quase como um projeto boys band industrial e metálico, foi uma coisa mais premeditada, porque, pá, mas é a minha opinião, eu sei lá, mas já... Pois, mas isto era outra segue que era para o caso dele, pelos vistos é uma notícia que agora tem corrido, que ele... Parou um concerto que estava a fazer, ou que foi porque supostamente os fãs não adoravam tanto quanto ele queria... E depois foi-se embora só depois de 6 músicas, julgo eu, e caiu, ou que foi? Foi assim um grande disparate tremendo. Um homem de 50 anos, sem família, com aquela aparência. E fora os boatos que ele compra cadáveres e múmias e não sei o quê, porque isso é, isso é muito especulativo. Lá está, era isso que eu tinha a dizer. Não, mas isto, esta história do concerto não é esta história. Claro, mas por acaso, outra coisa que eu também aprecio bastante é stand-up. americano, porque acho que ainda é daqueles poucos veículos que dá para transportar algumas críticas sociais disfarçadas em piada, em que se pode dizer verdade sem ser censurados por estes marxistas culturais que não fazem mais nada que... E há um gajo em particular do stand-up, que é o Doug Stanhope, que é bom amigo do gajo, estranhamente, e eu já ouvi podcasts em que foram transmitidos em direto, especialmente um que houve, que é na última especulação do fim do mundo, em que o Marilyn Manson estava no background e foi tipo convidado a ir ao palco falar num podcast, tipo como a gente está a fazer, mas com mais pessoal de stand-up, em que o Marilyn Manson por acaso participa um bocado nesse ciclo, só que os handlers dele o proibiram de o ir, e uma coisa eu garanto, segundo essa gente, que essa gente não tem papas na língua, porque é assim que eles vivem a vida, são um bocado assim, pois. O gajo é completamente agarrado à coca, é um cabeça de coca que até os agentes nem sequer o deixam chegar-se à frente publicamente quando está, e depois sem make-up é quase irreconhecível, mas independentemente pois. Disso, parece que é uma pessoa intimamente até bastante decente, mas não me deixa de parecer... Um gajo que foi bastante calculista dentro da carreira dele, foi. E usou o fator de choque para, pronto, e depois uma coisa que se calhar, eu não sei se calhar se partilhas esta opinião, mas neste mundo da música, o frontman fica sempre com a fama e eu fico sempre um bocado chateado, entre aspas, por toda a gente que basicamente produz a música, cria a música, perdeu o tempo a praticar a sua criatividade e a transferi-la para um instrumento para criar aquele acompanhamento de quem está a cantar, acaba sempre a ficar em segundo plano, pá. Eu tripué com nomes de bandas, o nome da banda é o gajo que está à frente e não toca nada. o Tony Iommi dos Black Sabbath é que fez uma partida ao Ozzy Osbourne durante os anos em que, em vez de ser o guitarrista principal à direita, ou será, pronto, à direita, vendo a perspectiva da audiência e do público, era o Ozzy Osbourne que estava à direita, era o guitarrista principal que estava no centro, porque tinha sido Tony Iommi que tinha formado a banda. Não sabias disso? Foi durante os anos 70. Não, em particular, mas digo-te que já houve bandas, várias, que tentaram pegar no papel do baterista, que fica sempre lá atrás, e pôr o cá à frente. Já, porque também é válido. O que é que seria do gajo que está a fazer o karaoke lá à frente? E não é que haja pessoas... Epá, é como eu já disse em podcasts anteriores. A música não precisa do poema. Apesar do poema ficar bem melhor com música. E eu não tiro nenhum mérito a quem escreve bem. Mas às vezes... Epá, o que seria de uma boa letra e de um bom intérprete se não fosse um bom músico por trás, como a Joss Stone. O primeiro álbum dela, foram autênticos músicos quase que a levaram a par e passo a ser a Joss Stone, o primeiro álbum que fez o impacto que teve, e não era nada de especial na minha opinião, mas pronto, foi levada de mão dada por músicos, e o segundo álbum ela caiu no próprio ego 100% pop e já desapareceu do mapa. Por isso acho que pronto, e estávamos aqui a falar um bocado naquela de a música e a forma como nós vemos o mundo, eu acho que está tudo interligado, por isso é que eu aconselho sempre, eu não sou pai, mas se eu fosse pai eu punha o meu filho tentava cativar, não obrigar, porque aprender um instrumento, qualquer menos. Tipo de forma de arte que liberte um pouco para tu aprenderes em ti próprio o potencial que tu podes ser e não idolatrares às vezes pessoas que são tão humanas como tu e simplesmente fazem algo que é tão simples, daí às vezes o quão a gente começou logo a conversa, eu não me autoproclamo isto, mas eu já tive uma banda de e blá blá blá, porque, epá, porque ao fim e ao cabo... O meu caso nem sequer é ter uma banda, projeto solo... Ótimo, não interessa, basta um interesse, epá, eu já passei pela cena do projeto das bandas e é exatamente isso que entra logo em conflito, que é os egos, basicamente uma pessoa leva um projeto para tentar versatilizar com toda a gente, porque... Obviamente que pá, as melhores bandas realmente, ou as melhores músicas que a gente aprecia, nota-se que está toda a gente a tocar para a música e não para eles próprios. E eu sempre apanhei-me naquele projeto, então especialmente quando fui para a escola de jazz, que entrou, epá, é a analogia que eu adoro usar, entrou para ali toda a gente a pensar Nirvana, Metallica, e saiu dali toda a gente a pensar Miles Davis, Miles Davis, Miles Davis. E eu fiquei sempre naquela merda, mas tu lembras-te do porquê que entraste para aqui? Porque música tipo, bate um bocado no coração, sabes? Foi isto que me fez vir para aqui, não foi o protagonismo, não foi. Eu queria aprender esta, digamos, magia esotérica que a música provoca nas pessoas. E aprendê-la de certa maneira, que se transforma numa ciência tão matemática, mas nunca percas o que o teu coração te diz. Como o tal artista que está sempre a dizer: é, eu quero lá saber o que é que os outros acham, mas o que é que tu achas? Epá, e exato. Pronto, e não é por aí. Mas tens alguma coisa a acrescentar? Não tenho ainda mais nada a acrescentar, acho que já perdemos muito tempo com isto. Epá, é, mas não interessa. Oh, isto vai ser o podcast. Agora. Area 51, que é o podcast sobre música portuguesa. Epá. O próximo convidado será a Mónica Cid. Olha, estás a brincar. Eu quando estava a estudar na escola de jazz, o baixista da Mónica Sintra estava ao meu lado. Ah, lá estava. Claro, isso os músicos. Não, mas ele fazia aquilo por dinheiro. Ele dizia mesmo, só para veres como a carreira musical é tão prevalente em Portugal, a profissão principal dele era fotógrafo de casamentos. Porque ele só no verão é que ia tocar com a Mónica Sintra em palcos. O segredo dele foi logo dito imediatamente: o povo é amplificadores de 1000 watts para cima, toda a gente dança. É quase como se fosse a fórmula mágica, estás a ver? E depois quando eu lhe mostrava as minhas composições, houve uma vez que ele deu-me uma crítica a uma música minha, porque pá, eu adoro ouvir, lá está, as críticas ficam mais embutidas aqui do que outra coisa. Eu na altura tinha um projeto que era uma música que quando chegava ao refrão não subia tom, baixava de cadência, que era o inverso, porque um gajo quer fazer qualquer coisa diferente, meu. E o gajo disse-me explicitamente: é pá, não é assim a regra. E eu disse ao gajo: mas qual a regra, pá? Que se lixe. Mas qual a regra? Então tu andas aqui a estudar free jazz e não sei o quê, mas qual a regra? Nem mais. É assim que eu faço música, é assim, é caótico, é completamente anárquico. Eu não tenho qualquer tipo de conhecimento sobre como se faz mesmo. Tive aulas de música no 5º e no 6º ano só. Portanto, pronto, é uma... vem da alma, não é? Exato. Vem do espírito dionísico, como provavelmente o reacionário, o verdadeiro reacionário, diria. Vem do espírito boa dionísico. Boa referência. Não do espírito apolónico. Exato. Não, mas concordo completamente contigo, porque independentemente da matemática toda, olha, ainda no podcast que eu ainda tenho que pôr no ar, um que eu gravei anteriormente, uma música de intro que usei, só para veres como até a matemática, que eu acho que também tem alguns defeitos, às vezes entra em erro, tu nem imaginas, eu até no meu local de trabalho partilhei isso com os meus colegas, que é coisa que não é hábito meu, eu estava a tripar bué, porque houve ali um sample que eu tive que baixar o tom a 2,5 graus, mas como bati no si sustenido, que é uma nota que não existe, até no programa de música que divide uma nota em 10 décimas, o cabrão não me dava e não dá. E é uma cena que é tipo uma espinha na minha garganta. Eu quando ouço aquela merda, eu sei que as pessoas que vão ouvir não vão perceber, mas eu fico tão pure porque eu queria pôr aquela merda 2,5 graus abaixo do tom, mas não deu. 2,4 ou 2,6. 2,4 ou 2,6. Eu tive quase que o nariz colado ao monitor a tentar afinar aquela merda. E eu próprio tive que me convencer a mim próprio. Yeah, isto é uma impossibilidade dentro da forma como a gente dividiu a música matematicamente. Não dá. Yeah, claro, eu estou a pedir uma nota que não existe. Não, ainda faço uma ruptura no universo, caso consiga, e somos todos sugados para um universo paralelo e crescemos com mamas do outro lado. Esquece-me. Mas é uma daquelas coisas que... Epá, fico tão... Não era assim que eu queria que ficasse, man. Incrível. Mas pronto, adiante. Nunca me tinha acontecido essa, porque eu sempre uso, epá, eu sempre posso, ou mando-me para o dó, ou mando-me para o sol, ou para o lá, que é o mais fácil, tipo, depois de manipular em tons à volta. Mas agora, epá, deixa-me abrir-te um bocado de tapete. Sabes como é que é? Eu começo a falar e não me calo, é uma treta. Epá, Eu tenho para já duas questões para ti. Eu vou cortar a segunda para o fim, porque é a menos popular delas todas, porque é algo que eu desconfio, posso estar completamente errado, mas tudo bem. Isto é a tua segunda conta do Twitter, não é? É a minha segunda conta do Twitter. O que é que aconteceu à primeira? Bom, a primeira foi num sábado à noite, precisamente, acho que foi há 3 semanas, e estava aqui com uma garrafa com o nome de um senhor escocês, estás a perceber? E ela já ia a meio, e a visão periférica já tinha desaparecido, estava muito focado. Estavas full calor. Muito focado no que estava a fazer. Estava full calorosíssimo. E estava a ver, acho que era Trailer Park Boys, algo assim de género, e decidi fazer uma pausa, estava a fazer uma maratona, ver os episódios todos, e fui ver o que é que se passava no Twitter. Que é um hábito, que é algo que eu costumo fazer. E pronto, e havia alguém que fez um comentário qualquer. Pronto, foi daquelas coisas que me irrita. Há certas coisas que me irritam um bocadinho. Ateístas, ateus, vá, não me irritam, mas aquela malta que faz do ateísmo uma religião, praticamente. Ok, ok. Irritam-me, sinceramente. E portanto, era um comentário qualquer sobre Thor, que Thor era uma personagem fictícia melhor que Jesus Cristo ou algo assim do género. Eu já não sei bem o que eu respondi. Mas depois chegou um certo ponto em que eles queriam que eu provasse com factos históricos como Jesus Cristo existiu. Eu não queria ir buscar o nome do historiador judeu que disse que de facto havia um Jesus da Nazaré que era conhecido por Cristo, pelos seus seguidores e etc e tal. Não apeteceu fazer nada disso e disse que eu. Não. Disse qualquer coisa como: não, eu prefiro que tu ardas no inferno, mas não te quero salvar a alma. E pronto, e acho que lhe disse isso para aí umas 2 vezes, porque eu continuo a chatear um pouco. E pronto, eu fui banido. Foi por culpa minha, mas até havido bastantes pessoas com pontos de vista assim mais alternativos, mais direita, de direita dissidente, digamos, e não só da direita dissidente, mas dissidentes no geral que têm sido censurados. O último caso, por exemplo, de Paul Neelan, mas ele também foi. Ele também esticou bastante a corda, note-se. E no meu caso foi porque ou foi considerado como uma ameaça ao indivíduo, por estar a dizer que preferia que a alma dele desse no inferno e que não queria saber muito disso, ou foi considerado por. Acho que foi por causa de spam, porque eu disse isso 2 vezes. E pronto, e o Twitter. Ele denunciou muito provavelmente. Foi culpa minha. Foi culpa tua. Eu vou dizer sinceramente. Pronto, eu não me considero. Eu realmente não. Muito sinceramente e com o máximo respeito, sabes que eu já gravei podcasts com pessoas que têm a sua fé e eu não tenho nada contra elas, mas eu pessoalmente, acho que não é novidade para ti nenhuma, eu não pratico nenhuma fé, mas estou muito interessado nelas todas, porque elas ainda regem muito a mentalidade e as tendências e a política que o mundo se rege. Pronto, e o código moral, exatamente. Só que, eu por acaso, eu não me considero um ateu, porque eu já percebi que a conotação de ateu é quase como anti-alguém, limita uma pessoa. Não, lá está, mas eu também acho o outro lado da questão. Eu falo abertamente, porque eu sei que as pessoas com quem eu tenho interagido têm fé, eu nem sequer gosto de me focar muito nesse ponto, apesar de, por exemplo, quando falo com o Stabat, de perceber a opinião dele sobre o Papa, porque eu até vou em concordância com ele. Eu gosto muito de discussões agnósticas e teológicas, porque, por um lado é assim, a religião acaba por ser como uma faca de 2 lâminas, conforme tu também tendências, eu vou dizer como comentário pessoal, e espero que não me leves a mal de maneira nenhuma, mas eu não sinto nenhuma, e respeito, que é coisa que às vezes quem é muito fervorosamente religioso não me respeita é a mim, mas eu não sinto necessidade para ter a minha conduta moral de ter algum tipo de religião, é um bocado o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, no meu aspecto, o que torna-me a mim um bocado confuso, porque ao mesmo tempo eu adoro a discussão, em particular porque, como tu sabes, mesmo dentro do movimento político e objetivo, a conotação religiosa vem sempre por trás. Nós podemos considerar esta invasão da Europa como uma falta de umas novas cruzadas que deviam existir. Pois. E não tenho nada contra em quem encontra o seu compasso moral e ético dentro de uma escritura sagrada, apesar de eu não sentir necessidade de precisar dele. E muito humildemente, eu considero-me uma pessoa que acho que não... Epá, não ando aqui a prejudicar ninguém e ando-me a arreliar à brava com pessoas que aí não têm nada a ver com a religião, que andam a destruir este compasso moral que as pessoas deviam nascer, agora, na minha opinião pessoal, já com ele inerentemente. Eu não percebo às vezes como aquela conotação bastante simplística da Bíblia do não faças aos outros aquilo que não gostas façam a ti. Isso nem sequer devia ser ensinado. Se tu não sabes essa merda à partida, eu não sei o que é que se passa. O que é que tu achas? Uma pessoa assim, como eu estou a falar, é assim muito mau? Não é muito mau, não é muito mau. Não, o meu problema mesmo é com aquele tipo de pessoas que... Eu não tenho problema, isto foi na altura, eu estava assim um bocado tocado e tal, e chipeado a coisa, mesmo com aqueles indivíduos. Mas note a pequena ironia de Focaloro, é 41º do que inferno, é algo assim de género. Andas a naufragiar navios, mas não matas nenhum homem, mas depois há conotações diferentes e tens uma cabeça de... não sei quê, mas pronto, eu não... Mas note, eu fui banido do Twitter, o Focaloro, o 41º Duque do Inferno, foi banido do Twitter por defender Jesus Cristo. Olha a ironia da situação. Precisamente. Mas eu acho piada a toda a... Epá, eu vejo sempre a coisa como uma forma bastante simbólica de explicar a verdadeira essência do que uma pessoa devia ser. Sei lá, se o compasso moral do indivíduo vem a partir de uma escritura sagrada, eu não tenho nada contra isso. Só que, pá, sei lá, é um bocado até hipócrita da minha parte andar a gravar as minhas opiniões em podcast e estar a tentar dizer a alguém: não me imputas a mim a tua opinião, porque no fundo acho que somos todos bipolares. E se tu leres a fundo uma escritura sagrada, epá, e depois há escrituras e há escrituras, sabes? Que eu sei que tu sabes. Há bastante escrituras de Jesus Cristo matar. Estou de gravar um bocadinho, peraí. O que é que aconteceu aqui? Eu também. Ok, isto está a gravar outra vez. Epá, houve aqui uma interrupção, deixa só ver. Ok, 27 minutos e 27 segundos estão gravados. Epá, desculpa lá. Isto aqui, não, epá, se calhar foi aqui um toquinho que eu dei no cabo USB. Eu já quando gravei o podcast com a Rita, trinquei o cabo aqui na minha cadeira. Ah. E fiquei com um bocado de receio. Ok, acho que está a andar novamente. Ok, está a andar novamente. Provavelmente houve aqui um corte, perdeu-se aqui meia dúzia de palavras, mas não interessa. Há outros sabores, pá, é porque a religião, eu às vezes fico um bocado naquela do perigo da religião, e por isso é que eu acho piada até a pessoas que já participaram neste pod. É pá, eu não tenho nada, eu não tenho o hábito do ataque, pá, também fico um bocado à espera que não me ataquem, porque até... Mas há outros sabores religiosos que apostam mais neste supremacismo. E apesar de eu... Epá, às vezes o meu discurso cair assim um bocado mais, digamos, para a direita. Não são os marxistas culturais que estão muito interessados, na minha opinião, e deixa-me dizer-te que se calhar também na tua... Epá, eu acaba sempre por ter... Eu fico assim um bocado... atónito do porquê é que as coisas também têm que ser tão brancas e negras em termos de... Epá, desculpa lá, estou-me aqui a interromper um bocadinho. Ok, está aqui o fechar. É porque isto acaba por ser um exercício fútil se não ficar gravado. Fico um bocado atónito em relação ao... porque tu podes sempre levar a coisa para a um jeito... supremacista. E depois é esta parte em que divide Por exemplo, pá, eu tenho perfeitamente consciência que o meu discurso cai mais em agrado do pessoal que se identifica à direita. Mas depois a direita vem dentro daquele pacote que tens que ser obrigatoriamente católico-romano, Religioso, então. tens que ser obrigatoriamente contra várias coisas, eu nem vou dizer o aborto e outras coisas. É pá, que eu às vezes fico assim um bocado naquela. Quem me dera a mim que a vida fosse tão simples como o branco e o negro. Sim, eu compreendo, eu compreendo. Note-se, eu não sou exatamente extremista, religioso, não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Não, Eu sim, diz. não, é que só uma coisa que eu notei dentro dos teus tweets que eu já sigo há algum tempo, daí ter lançado o convite. Tu não focas muito nessa cena, apesar de seres Não. o foca-lor. Pois. É algo que não. Não, mas até é irónico o teu nick em relação à tua crença, mas só uma coisa que eu pelo menos não notei em ti é que não forças isso. Não, não, não. Porque no fundo, este tipo de crenças é algo que é, como é que eu ia dizer? É nos pessoais, é pessoal. E portanto, o caminho de Deus, pronto, acho que nós só individualmente é que haveremos de o descobrir. Havia um tipo qualquer no YouTube. O que eu gosto é de seguir aquela malta das conspirações, e havia um tipo qualquer no YouTube. Acho que até era um Flat Earther, para dizer a verdade. Fazia qualquer coisa como. Eu sigo isso tudo. Ou, Mas na altura seguia um pouco mais, mas pronto. Eu gosto desta malta. E ele dizia qualquer coisa como: vocês têm que fazer a vossa própria religião. Algo assim do género. Acho que é interessante. Mas no que toca à Igreja Católica, tem vários problemas, como é óbvio. Principalmente desde que o Segundo Vaticano, A Vaticano versão 2. 2.0 É, exatamente. é 64, não tem erro, uma coisa assim. Exato, exato. E pronto, e o islamismo, todos nós sabemos o que é o islamismo. E o judaísmo, então, que raramente falado também. Meu amigo, Enfim. E pronto. continua, continua, pá, lá está, mas mesmo estás a ver de onde eu venho e o que eu te digo, pá, essa leva a taça. Essa leva à taça. Não, mesmo, é pá, eu sei, ouve, a gente nem devia estar a falar nessa merda, porque é um Mas não. assunto proibido. Por Falamos só isso, assim brevemente. Não. pronto, vamos passar à frente. Vamos passar à frente. Não, Não há hipótese. Não, ouve, mas isto ainda me da vêm rede. bater à porta, meu. Não, A porta vai aparecer. nós fazemos parte dos países que não se pode discutir certos assuntos. Ah, pois, ouvi dizer que sim. Ah, Nós também em tu partes. já foste banido do Twitter uma vez. Nunca sabe. A gente pelo menos tenta não ser banido da vida mesmo. Epá, Fazer os possíveis para que isso não aconteça. Tipo suicídios, com 3 tiros na nuca, não é? Evitar isso. É double tap, Exato. double tap, Evitar isso. Bem, ok. Não vamos Uf, sair, não vamos eu sair. ainda não gravei a terceira parte do 11 de setembro por causa dessa merda. Eu tenho 1h40, eu estou a dever essa ao grande reacionário. Eu estou a dever essa, mano. Mas é pá, digo-te, é que ainda por cima. Eu já tenho cortado às fatias um discurso do Christopher Bolin. É pá, Devido a festejos de um certo grupo étnico. Oi, É. é pá, ouve. É pá, eu tenho isso tudo, man. Só que, é pá, eu digo-te, eu tenho realmente um certo receio. Porque isto é tudo uma grande brincadeira enquanto está assim entre amigos. Tem que ser subtil. Enfim, pronto. Mas seguindo à frente, e Fica à ele. frente. E eles ainda autoproclamam serem a base teóloga de todas as outras, daí o seu supremacismo ainda ser maior a que todas. Pronto. Enfim, devemos por aí, exato. Não, não vamos por aí. Mas expande aí mais qualquer coisa que quiseres. Não sei onde é que eu estava. Não. Pronto. É melhor não, é melhor não. Ok. Está tudo dito, sobre a religião está tudo dito. Ok, mas. Se for Paul Newland, porque ele foi banido, talvez, sim, mudar o tempo para isso, no Quem? fundo. Eu não conheço esse personagem. Ele está-se a candidatar ao Congresso nos Estados Unidos da América, eu acho que é pelos republicanos. Acho que ele está a candidatar-se ao lugar de Paul Ryan, pelo menos foi o que eu vim dizer. Por acaso é um personagem que parece aquele estereótipo do Ken, o marido da Barbie. Eu já vi para aí umas fotos de um gajo que parece assim um. Parece um boneco mesmo. Não, É esse, bacana. Deve ser. É assim, acho que o cabelo grisalho. Acho que o Ken não tem cabelo grisalho. Mas pronto, não, então não é a mesma pessoa. Não é mas expande aí que eu não sei. Mas pronto, é tal coisa que as pessoas normalmente assim, dissidentes da direita e que comentam certas coisas como. Já ouviste falar de culture of critique? É melhor não aprofundarmos muito isto, mas já ouviste falar, não é? Ok. Não. Pronto, ok. Expandei um bocadinho. É melhor não expandir sobre esse assunto, mas digamos que ele começou a dizer umas certas coisas e tal e foi banido. Ele também esticou demasiado a corda. E agora o problema é que o indivíduo podia aproveitar tal coisa, fazer-se um bocado de vítima, né? Os políticos são precisamente muito bons nisto. É fazerem-se de vítima. E aproveitarem as crises. Hoje, aproveitar. Ah, fui banido no Twitter, eu estava apenas a concorrer para esta posição e tal. E agora ele, digamos que lixou todas as possibilidades que tinha de entrar no Congresso americano, porque no Gab, que é uma espécie de alternativa ao Twitter, pôs a sua fotografia ao lado de Jesus Cristo e de Adolf Hitler como o homem, um dos os homens que desafiaram a banca ou algo assim de género. Se é que estás a entender. Sabe, o sistema económico. Pois, e tramou, digamos que tramou todas as possibilidades que ele tinha de concorrer ao Congresso americano, a meu ver. Pois, devido a certos lobbies que existem lá. Foi curto e grosso demais. E, é pronto. Foi interessante enquanto durou, e ele a dizer a certos indivíduos que vem comigo, vamos nos baptizar juntos e adorar Cristo, algo assim do género. Foi giro enquanto durou, mas depois ele tornou-se, exagerou demasiado. E tornou-se, começou também, digamos que esta do Gab foi um bocadinho ridícula. E, enfim, comparar-se a Jesus e. Eu desconhecia isso e acredita que eu ando sempre assim um bocado com o dedo em cima do pulso do que acontece nos Estados Unidos, porque acho que mais tarde ou mais cedo vem cá parar. Mas olha, eu desconhecia. Mas desconhecias e. E esse indivíduo, note-se que a sua carreira política acabou neste momento. Comparar-se a Adolf Hitler, já está. Acabou. Bem, é que realmente é um suicídio político imediato. É mesmo. Ainda pôr uma foto de Jesus Cristo ao lado. Pois, lá está, não é? Blasfémia de um lado e do outro, um dos, digamos, inimigos mais ínfames dos Estados Unidos, vá, históricos. Não esqueça que os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eram seus inimigos, portanto. Claro, e eu pensava eu que até era o Stalin, mas pronto. Pois. Enfim, já que o Hitler foi financiado pela família Bush, inclusive, é por isso que vá-se lá perceber que raio de tendências geopolíticas é que andam por aqui a influenciar as opiniões públicas, mas tudo bem. Pois. Agora, falando assim um bocado, pá, uma coisa que eu posso estar completamente errado, e isto é um tópico se calhar até menos, sei lá, mais propício a desligarem esta merda, caso alguém ouça, já imediatamente. Ah, é? Há uma coisa que eu notei nos teus posts, ou nos teus likes, ou seja lá o que for. Eu sou um ávido crítico, e agora eu tenho que diferenciar aqui uma coisa. Eu ainda vivo aqui junto à praia e tudo. Epá, queres ir para a praia, jogar uma peladinha de bola antes de ir ao banho, na boa. Mas, epá, eu curto bué criticar o futebol. E comparo bué o futebol com uma religião mal interpretada. Por fanatismo. E eu, epá, posso estar completamente errado e por isso é que eu tenho aqui a oportunidade de perguntar mesmo. Tu és assim muito fã da bola? Se eu sou muito fã da bola, eu já fui um pouco mais fã da bola, mas não, eu nunca fui ver jogos, nunca me tornei sócio de nenhum clube, nem nada disso. Não costumo comprar merchandise de clube nenhum. Não é isso, é claro, eu já meti alguns posts e tu foste das poucas pessoas, ainda com a tua conta antiga. Quando tu eras o 41º, porque agora és o 41º na mesma. 41º B. É, mas, pá... Ok. Desculpa, é que eu também estou aqui a chocar uma gripe, que é uma maravilha. Ok, está a gravar outra vez. Isto é só mais trabalho para mim para editar. Para editar. Vai aqui uns cortes, mas que se lixe. Epá, eu sinceramente, eu vejo, Eu vejo esta cena do futebol assim um bocado com aquele fervorosismo religioso. Eu digo religião como forma de tendência psicológica. E acredita que, pá, tu chamaste-me um bocado a atenção, não só pelos teus tweets, mas pelos poucos tweets que eu faço a criticar o futebol, deves ter sido Eu dos faço like. poucos. Deves ter sido dos poucos, meu. Porque... Eu sempre assumi, tipo, epá, este gajo deve estar tipo mesmo dentro do meu barco, porque acredita que, pá, eu gosto de jogar uma peladinha. Eu nasci num bairro em que havia pouco trânsito, jogávamos à bola no meio da estrada, dois calhaus da calçada de cada lado, jogar à rabia, jogar ao mata, seja lá o que for. Mas este fervorosismo, esta forma como os barrigudos de fato treino e Portside com o recorde debaixo do braço dizem ganhámos, fizemos, acontecemos Ah, e fizemos, etc. É pá, eu fico exato. assim um bocado atónito. E depois há pessoas que, pá, acho que, pá, levam a coisa tão fundo e tão a peito que eu fico assim um bocado a pensar se. Há aqui uma analogia que, pá, pode ser. Ouve. Agora quem está a dar um tiro no próprio pé, porque eu sei que isto é um assunto não mesmo muito popular de maneira nenhuma, Pois. mas será que a miséria da vida deles é tão grande e a forma de não se conseguirem olhar ao espelho é tão alta que conseguem depositar toda a sua dependência de vivência no fator de uma bola bater no fundo de uma rede e depois nem sequer vamos falar da discussão da corrupção, da passividade dos governos, darem os passivos, pagarmos 12 estádios, andarmos completamente. Juízes corruptos que fazem parte das lavagens de dinheiro, os acessados, as portas 18. Até o Cristiano Ronaldo, que veio da escola de futebol do Sporting, já fecharam a escola de futebol do Sporting para canalizar todos os fundos em nome do desporto só no futebol, e etc, e etc, e etc. Pá, eu não te quero queimar, se não queres comentar sobre isto, mas isto Eu posso comentar é um sobre bife isso. pessoal que eu tenho, porque eu acho que pessoas de valor, com a cabeça no sítio, que estão atentas e até gostam da nossa conversa, depois caem naquela armadilha do ei, era aí, está a dar o jogo. E Ah, jogo, nós, exato. e nós, e nós, e nós, e a Europa, e Portugal. E a política? E a complacência política para continuares distraído? E a despesa? E a PSP a dividir os animais? Eu ainda hoje à tarde disse na esplanada do café: o próximo derby que houvesse em Lisboa, entre um Benfica e um Sporting, se eu fosse o primeiro-ministro, pintavam-me logo com um bigode a Hitler, mas não interessa. Eu era o primeiro a dizer à PSP, quando fazem os cordões de segurança: não. Cheguem-se para trás, deixem o darwinismo acontecer. Vamos ver o que é que acontece. Não, não, cheguem-se para trás. Mesmo, cheguem-se para. Deixa ver, porque quando a seleção portuguesa joga e usam a bandeira da nossa pátria, do nosso esforço e do nosso trabalho por um símbolo que não tem nada a ver, estão todos aos abraços, todos contentes, com uma Superboc na mão. Mas quando é o Benfica e o Sporting, enquanto o coletivo da representação da seleção é uma mestela dos três clubes que só odeiam de morte, que até acaba por dividir Portugal. Ninguém me tira da cabeça que Lisboa quer ver Porto a arder e vice-versa por clubes. Casa de clubes, é verdade. Isto é porque no futebol canaliza energias tribalísticas Exato, e, o de conflito. claro, eles vão buscar de certo modo para fazer com que as pessoas não. É um método de distração. Há em certos livros que dizem certas pessoas ser um fraude, como é que é, os protocolos dos anciães de qualquer coisa, não vou contar o nome. Mas diz lá mesmo que o futebol e o atletismo e tudo isso os são utilizados protocolos de como. Zion. Desculpa? Os Não, não percebi. protocolos de Zion. Pois, exatamente, exatamente, exatamente. Diz Isso mesmo. logo, meu. Em português é Sião, acho eu. E eles dizem que utilizam mesmo este tipo de desporto e tudo isso, este tipo de fanatismo que é para destruir as massas e. Não foi, acho que foi em 2009, salvo, quando o Benfica ganhou o campeonato depois de, sei lá, 10 anos, 11 anos que ganhou o campeonato, em que o José Sócrates fez qualquer coisa, já não sei se era o PEC ao quadrado, o PEC ao cubo, já não sei, não sei se era o Pacto de Estabilidade de Crescimento ou se era outra coisa qualquer, fez algo assim de surra, sem ninguém saber, enquanto o Benfica ganhou o campeonato, e depois do Benfica ganhar o campeonato veio o Papa, e depois do Papa veio o campeonato mundial na África do Sul, salvo erro, com aquela treta das vuvuzelas, e ele aproveitou-se precisamente dessa altura, de todas essas distrações, para fazer algo que eu já não lembro bem se foi o PEC. Já não lembro bem se foi o PEC ou se foi a segunda variação do PEC. Um deles eu sei que foi chumbado no Parlamento. E foi que depois foi-se eleições e etc. Mas eu agora não lembro bem, mas lembro que na altura falou-se que o governo estava a fazer assim algo, a avançar com algo, sem as pessoas darem por isso e aproveitar aquela loucura toda de ficar a ganhar o campeonato, depois vai festejar à Câmara de Lisboa, não é? E depois é o Papa que vem dois dias a seguir e não sei o quê, depois, que era, na altura era o Ratzinger, em 2016. É, não, eu também chamo-lhe Ratzinger, porra, o protecionista dos pedófilos, mano. É o nome fixe, Ratzinger. É só o nome diz tudo, mano. A forma como ele sai pela boca é como música, é tipo Ratzinger. Exato. Caraças. Mas pronto, há quem acha que ele foi assim até o último Papa, que nem sequer cumpriu o dever até ao fim. Pois não. Pelo menos o JP2 vomitou-se todo até ao fim, agora aquilo... Enfim, mas pronto, eu falo assim com todo devido respeito, peço desculpa, whatever, mas pronto, enfim. Mas é isso mesmo. O que eu queria dizer é que as classes políticas aproveitam estes momentos dos campeonatos e etc., para fazer este tipo de medidas que poderiam causar alguma dissidência, alguma oposição, e aproveitam estes momentos. Concordo perfeitamente, é uma distração e também tens toda a razão, porque é aquela parte do tribalismo de algum tipo de conflito, é uma forma de canalizar a raiva que, eu vou mesmo ter que dizer a palavra feia que hoje em dia se usa, os homens, porque eu não estou à espera de pôr as mulheres à frente na linha de combate. Pois. Não é? Fazerem alguma coisa que seja realmente uma mudança útil pela soberania do país que tu defendes, que fica canalizada naquele conflito. E, sinceramente, se me perguntares se achas que há algum conflito que Portugal devia estar a defender, eu faço já uma lista. Mas realmente esta distração realmente deixa muito a desejar, porque até muitas pessoas que têm, digamos, a noção da corrupção política que existe, acabam por se chatear mais com esta distração, que acaba por ser infantil. Eu sempre achei a tese do... mesmo deste tribalismo, porque apesar de ser tribalista... Epá, nós também já estamos no século XXI, não é? Quer dizer, também esta parte da evolução humana não é só a velocidade do teu processador dentro de um telemóvel. A gente também devia evoluir um bocado. O movimento feminista aposta nisso à brava. Por isso é que nós homens nem sequer devíamos nos comportar como nós nos comportamos, porque é antiquado, enquanto continuam a encher a boca de gelado e não arranjem um homem por causa dessa merda, porque tem um futuro da bosta. Mas isso são outras coisas. Mas os homens também, eu às vezes ponho-me no lugar das mulheres e fico um bocado a pensar para mim, eu não trocava uma sessão de amor com a minha mulher em troca de um jogo de futebol. Porque como eu gosto sempre de chamar um jogo de futebol de uma liga profissional altamente corrupta, que só serve como mecanismo para lavar dinheiro e etc., e até juízes já estão implicados nisso, e por mais que encubram, finalmente as coisas estão a vir ao de cima. Finalmente. Mas quem é, como homem, vai passar a sua vida inteira a olhar para um comentário triste, como eu gosto de autoproclamar, de 22 putos de calções a correr atrás de uma bola, meu? Vai fazer amor com a tua mulher para a cama. Eu venho de uma geração em que os homens ouviam o relato do jogo na rádio. E criticavam à brava as mulheres por estarem sempre a ler as revistas do que é que vai acontecer na telenovela na semana que vem. Isto na altura em que o recorde saía à segunda, a bola à terça, o recorde novamente à quinta e a bola à sexta. Agora é todos os dias, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Nós o quê, meu? Ó barrigudo, vai jogar, meu! Vais chegar, mas nós o quê? Mas tens ações? Mas tu estás a ganhar com essa merda? Mas what the fuck? Foca-te! Olha, a tua mulher e o teu filho estão a perder pão na boca enquanto tu estás a tomar atenção a essa merda. Manda o recorde fora. Falam em reciclagem e ecologia. Olha, as luzes de um estádio gastam boa eletricidade. Façam jogos à tarde com a luz de sol. É ecológico como o caraças, meu. Pois sim, é. Os jogadores vão jogar para ganhar. Os clubes vão jogar para ganhar. Escusam de imprimir papel todos os dias, que ainda plantam eucaliptos para arder Portugal o verão inteiro, como é costume. Vá lá, meu. A gente já sabe. A gente já... Sim, o Benfica vai jogar para ganhar. Sim, respeitam o adversário. Sim, o outro vai jogar para ganhar. E depois o Benfica se perde com o Portimonense. Não foi o Portimonense que ganhou, foi o Benfica que perdeu. What the fuck, man? E depois tens o Jornal do Desporto, que dura meia hora. Depois começa o telejornal, que é 20 minutos a falar de desporto, 10 minutos a falar de merda. E depois em rodapé passa coisas que me chocam. Morreram 300 pessoas ali, a Síria blá blá blá, Israel matou nananã, e um gajo fica, tão man, e o que é que este gajo está-me para aqui a dizer que tem 3 olhos, e, o que, mas o que é que se passa, está-se tudo maluco, meu? Note-se eu que passo cá em Portugal, isso, meu. É verdade, que eu noto-se que cá em Portugal ninguém fez referência ao facto de Israel ter invadido o espaço aéreo sírio e ter... bombardeado, acho que não sei se 12, eu estou em crer que foi 13, que já sabemos que eles têm sido uma tara pela numerologia. Yeah. Acho que foi 13 décima bases. Décima terceira tribo. Pois, lá está. 13 bases militares na Síria ou algo assim do género, porque dizem que um drone, isto não foi contado em Portugal, dizem que um drone sírio, em cooperação com o Irão, invadiu o espaço aéreo israelita, mas no fundo a Síria e Irão, e nada foi passado em Portugal, nada. Responderam a dizer que não, o nosso drone estava a espiar o Estado Islâmico. Yeah. Por acaso está muito perto da fronteira com Israel. E porquê que o ISIS nunca fez um atentado contra Israel? E note-se que atacaram-nos sem querer. E acho que ainda pediram desculpa. Sem querer. O Estado Islâmico, o Daesh, atacou uma... Não sei se foi uma base ou se foi um exército, sem saber que eram israelitas, e depois pediram desculpa a Israel. O Estado Islâmico pediu desculpa ao judeu. Não batas na mão do patrão. Exato. Não batas na mão do patrão. E foram duas bases de drones que, alegadamente, apareceram do nada na Síria. E o alvo deles continua a ser o Irão, meu. Enquanto não aniquilarem o Irão para fazer o seu grande projeto, não descansam. Mesmo? Não descansam. Há quantas décadas é que o governo israelita, seja representado por seja quem for, mas neste momento é o Likud Party com o Netanyahu, que até o próprio psicólogo dele foi assassinado na própria casa... Na própria casa, enquanto ele e os serviços secretos jantaram na parte de cima, há quantos anos é que eles andam-nos a prometer que é já amanhã que o Irão tem, é já amanhã, temos que agir já, eles vão ter a bomba amanhã. E qual é o único poder arsenal a nível mundial nuclear que não declara, que não diz que o tem? Que não... Ah, pois! Exatamente! Ah, pois! Israel! Ah, pois é! E depois o que é que o Irão anda a fazer com... Porque até os próprios... como é que se chamam os... foda-se! Os representantes religiosos deles, não é? Os imãs, é... É os ayatollahs. Exato! Porque eles próprios defendem de uma forma religiosa que o poder nuclear não pode ser usado para vitimizar nenhum ser humano. Que é uma parte... E depois... tentam sempre transmitir aqui ao Ocidente que eles são islâmicos, quando são completamente uma vertente diferente. Eles são persas, como é que se chama? É pá, foda-se agora. Oh, com caraças. Não te sei dizer. É, mas pronto, eles não se regem. Há xiitas, há sunitas, há... Não é essa a palavra, mas não interessa, independentemente disso. Mesmo dentro do programa nuclear, que está a ser mais que monitorizado por todos os olhos a nível mundial, que possam ter alguma influência sobre a regência que eles possam ter oficialmente, uma das coisas que mais Foda o mercado, porque é mesmo assim, desculpa lá o palavrão, mas é mesmo assim, porque uma das coisas que o programa nuclear iraniano anda a foder um bocado o mercado deste mundo inteiro são duas coisas em particular. Maioritariamente, eles andam a fazer porta-contentores que andam a atravessar este oceano, a levar a mercadoria pelo bem da economia, com a mesma tecnologia que exporta aviões todos dos Estados Unidos, que podem aniquilar um país, fora os submarinos nucleares, têm a tecnologia de reatores nucleares nas suas embarcações, que aparentemente é altamente ecológico comparativamente com toda a poluição que o petróleo gera. Eles andam a fazer porta-contentores com reatores nucleares. Ponto 1. E depois é outra coisa que Israel está também na linha da frente do mercado nuclear, porque, coitados, eles nem sequer usam nada disso oficialmente, não é? Que é todos os aparelhos medicinais, tipo os TACs e os raios-x, que têm isótopos nucleares que basicamente são radioativos e fazem parte dessa tecnologia, estão-lhes a trincar os pés no mercado mundial nesse aspecto. Nesse aspecto. E claro que é a bomba. E há uma diferença tão grande entre um reator nuclear para desenvolver, digamos, a matéria-prima para isso, e depois tu precisas basicamente quase mais que o equivalente desses reatores nucleares para fazeres o plutónio ou o urânio ficarem enriquecidos ao ponto de fazer uma ogiva nuclear que escala em 90% a produção energética, só para fazeres uma bomboca. Que não existe, que não há, que não acontece, sem falar na Coreia do Norte a mandar foguetes para o ar, com imagens de arquivo que eu não compreendo porque é que o mundo está em pânico. Eu nunca acordei de manhã com medo da Coreia do Norte. Enfim, pronto. E só por causa da Coreia do Norte participar nos Jogos Olímpicos, agora assim saltando de repente, eles já começaram, eu não vejo nada na televisão, meu. Eu só vejo é futebol. Os Jogos Olímpicos de Inverno estão a bombar. E ninguém mostra. Mostraram a irmã do indivíduo e nada mais. Nada mais, mas que para quem gosta de desporto, os autoproclamados gajos que gostam de desporto só vêem é putos de calções a correr atrás de uma bola. Man, people, Jogos Olímpicos, meu. Então, o que eles gostam é do Benfica, é do Sporting, é do Porto, e às vezes é incrível. É triste porque separa irmãos, separa. Yeah. Não é só vizinhos, é amigos, é irmãos, é pai e filho, é triste. É religioso. É muito mal. Eu até já notei esta tendência. Uma família com três irmãos. Os pais são do Benfica. Primeiro irmão nasce do Benfica. O segundo nasce do Benfica. Depois vem a ovelha negra, que é de Sporting, claro, só por Sporting, clichê. Só por clichê. E se vier o quarto irmão, Porto. E depois andam todos às turras. Pois, para nada. Por motivo nenhum. São todos da mesma família, geneticamente o mais semelhantes possíveis, não é? Nasceram na mesma casa. E depois, não devia haver divisões dessas. Yeah, e depois acabam por usar as palavras, a própria família, mas vocês. Não, vocês são vocês. Todos vocês são nós. Caga para a bola, meu. Nem mais. É ridículo. Completo. É ridículo. Pronto, epá, agora sei lá, chuta aí, meu. Às vezes fico sempre a pensar que sou um monopolizador de conversas, mano. Se falar sobre o quê? Chuta aí uma pergunta para cima de mim, meu. Uma pergunta para cima de ti. Portanto, ok. República, tu és pela República, pronto, é só isso. Yeah, epá, é o que vem no meu cartão de cidadão, meu. Mas tu és pela República, certo? Epá, pronto, já agora é um tema um bocado. Epá, eu digo-te sinceramente, eu falo bué da República porque é o que vem no meu cartão de cidadão, apesar dos nossos líderes estarem sempre a dizer que isto é uma democracia. Mas eu digo-te, eu acho que os nossos sistemas políticos, meu, estão completamente antiquados à conta destas siglas. Eu gostava que houvesse um representante político que chegasse e fizesse um partido tipo: eu não represento nem a esquerda nem a direita, eu represento uma boa ideia ou uma boa ideia. E se vocês quiserem dizer que esta ideia cai para a esquerda ou esta cai para a direita, o que é que vocês se fodam? Isto é uma boa ideia e é uma boa ideia. Ponto final, meu. Bem-vindos ao século XXI, meu. Fuck it. Estás a ver? O que é que eu quero? Marxismo cultural, que é o que a esquerda representa, ou a complacência total para a dívida do dinheiro inventado pela 13ª tribo, pela direita. Foda-se! É pá, chega, meu! Estão a brincar comigo! E depois não venham cá dizer que é liberalismo, que isso é marxismo, venham cá dizer que é democracia, porque a democracia não funciona. Se a democracia funcionasse, a gente invadia já o Parlamento e deixávamos aquela merda a arder. Yeah. Ok? Não é? Não venham cá dizer que o socialismo também resulta, porque o socialismo anda a patrocinar mais quem vem de fora do que quem merece, paga e não recebe nada em volta. Mesmo. Vá lá! A gente precisa de alguém que diga: pelo interesse de quem é honesto, o Partido dos Honestos Portugueses. Eu nem sei o que é que diga, meu. Eu só acho que é tal como ao futebol. A política está dividida naquela merda do esquerda Benfica, direita Sporting. Isto é um exemplo, não é a conotação. É a forma como as pessoas continuam a ver neste mundo bué complicado, sem aquela referência ao filme estúpido que as feministas adoram das 50 sombras. 50 tons de cinzento. As 50 sombras de masoquismo. É bem engraçado como as mulheres autoproclamam tanto respeito sobre elas próprias e depois... Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Ah, pronto, o ruído parou. Reclamam tanto não a objetificação das mulheres, quando depois patrocinam um filme que é a objetificação autêntica da mulher. Que é mais uma daquelas ironias estúpidas. Epá, até esta cena do feminismo eu fico bem atónito, porque epá, eu já nasci numa fase em que epá, aqui em Portugal a gente tem mais ou menos os mesmos direitos, e gostava muito que depois o nosso esforço e a nossa competência é que falasse mais alto do que a cor ou o sexo que tu tens, mano. Aqui está, a pergunta era por causa do e se a monarquia voltasse? Achas que era viável? Achas que... Epá, eu também fico assim um bocado, porque a monarquia também fica assim um bocado ao papel, porque depois fica uma herança familiar que, pá, as pessoas podem perder o juízo. Quantas pessoas, historicamente, é quando obtiveram poder, sabes aquele ditado, o poder corrompe absolutamente. É, por isso, tipo, estar a passar um atestado vitalício a alguém que nos governe... Epá, lá está, eu acho que tudo o que nós conhecemos... Eu não tenho uma resposta para ti, mas fica... Mas por outro lado, não é só o facto de terem aquele trabalho vitalício, mas também é pelo facto de, digamos que, em vez de ser só dois mandatos e depois irem de férias para as Bahamas, onde quer que seja... O seu destino de estar ligado ao do país até ao fim das suas vidas. Portanto, há um bocadinho de mais de motivos de se dedicarem a fazer algo um bocadinho melhor, digo eu. Ou não? Epá, não concordas? Não é a questão de não concordar, porque, por exemplo, isso é um assunto web bipolar, porque ao mesmo tempo é um bocado de estilo. Uma pessoa para fazer um bom trabalho precisa de mais tempo, por um lado. Mas tempo demais, consoante a pessoa, também pode ser perigoso, que é um problema. E depois, dentro da hierarquia, dentro de reinados, basicamente a continuidade fica a mando do filho. E ninguém te garante a ti que o filho vai ser igual ao pai. Sim, isso é verdade. Pronto, e depois, epá, eu digo-te, lá está, é aquilo que eu disse, eu não tenho resposta para ti. Mas sei que, como está, não dá. Pois, lá está. Mas, por exemplo, comparando ao Marcelo Rebelo de Sousa, que é um indivíduo... Pronto, acho que foste tu que lhe chamaste, o presidente Selvig. Salvo erro, foste tu que lhe chamaste. Epá, acho que foi. Sou algo que eu tenha dito. Sou exato, algo que eu tenha podcast. Dito. Eu não me consigo ouvir de volta a mim próprio, desculpa lá. Não? Não, eu quando gravo é edito a parte do princípio, edito a parte do fim e boa noite. Eu não me consigo ouvir a mim próprio, mano. É como o artista que pinta o quadro a óleo e não quer saber o que é que tu pensas, mas o que é que tu pensas. Não, mas é capaz. Sou algo que eu tenha dito. Lá está. Marcelo Rebelo de Sousa não é exatamente o indivíduo que inspire. E depois, na minha opinião, acho que falta um político que tenha um valor mais... um cargo mais simbólico que inspiro a população. Mas, os políticos de hoje em dia não são exatamente esse tipo de pessoas. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa, ao fim e ao cabo, epá, eu acho que às vezes, e ainda por cima com o Marcelo Rebelo de Sousa, como ele é tão mediático e mete-se à frente todas as câmaras, lá, ainda há pouco tempo passei por ele no Pão de Açúcar, mano, aqui mesmo ao pé. Ele mergulha aqui na praia. Pois lá está. A panca dele, eu, se um dia quiser aparecer nas notícias, é só andar por ali, meu. E estás a mão. Estás a mão ao homem e tal. Enfim. Não, mas lá está. O que eu queria dizer é que é o Presidente da República que... O que é que ele fez? Deixa-me cá a pensar. O seu grande momento, depois de ser eleito, foi beber aguardente com uma senhora de idade e depois foi eu acho que ele foi para Cabo Verde numa visita de protocolo a Cabo Verde e foi dançar com crianças e... Eu diria que é um bocadinho a representação medíocre da nossa classe política, termos assim um indivíduo. Que é que, por acaso, o povo gosta dele, porque ele era uma pessoa simpática. Claro. E vendia livros na TVI e tal. Exato, fazia assim, exato. Acho que ninguém ouvia o que ele dizia, era só mais por ser uma pessoa simpática. É carismático. É carismático, isso é verdade. Pronto. E eu acho que não é exatamente o tipo de pessoa que irá influenciar, principalmente as novas gerações, não é aquele tipo de figura que vai fazer nós pensar, epá, se isto fosse um pouco mais do que é nesta altura, e se Portugal fosse, não sei, autossuficiente economicamente, não dependesse, não é, dos mercados e por aí fora. Isso é o tal assunto, como a gente falou antes de começar a gravar, que se viesse aquele personagem gravar um pod, eu batia-lhe um bocado em cima, porque... Lá está, toda a gente que se está a fazer opois ou está no poleiro não fala do ponto fulcral do que é esta invenção da moeda que nós vivemos, que rende a soberania de todos os países europeus logo para começar. É daqueles assuntos mais fulcrais. E uma coisa que eu acho piada no foco do presidente, seja lá ele qual for, o nosso presidente não passa mais do que tipo um moderador. O nosso primeiro-ministro é que tem que estar a ser focado. Eu sei que o Presidente devia simbolizar um bocado o icon da representação de Portugal, mas o nosso icon representativo de Portugal, seja o martelo, seja quem for, em última instância, continua a jogar o jogo, por mais carismáticos ou simpáticos ou sorridentes ou que fiquem bem na câmara, a jogar o jogo de Bruxelas, porque na hora da verdade nós estamos fartos de ouvir o martelo a martelar na consciência dos portugueses que não simpatizam tanto com ele, que estamos bem perante a União Europeia, o projeto europeu é que é. Epá, a Europa já cá estava antes do projeto europeu. Este projeto europeu vem agregado à porcaria desta moeda que é baseada não no nosso trabalho, mas na nossa capacidade de pagar uma dívida com uma taxa de juros inventada por privados que nem sequer nos dão os nomes, como aos 11 que provavelmente vão jogar amanhã num jogo qualquer da merda e toda a gente sabe de cor, pá. Essa merda é que me chateia. Agora é que estás a tocar mesmo no ponto. O Presidente é aquele icon, é aquele símbolo. Ele devia representar, era os Bitox e o Galgo Barcelos e o orgulho. A sério, meu? Epá, não é tipo, estamos a fazer um bom trabalho, Bruxelas está contente com a gente e quem me dera a mim, daqui a quando acabar o meu mandato, fazer, ter um pois na ONU, epá, fuck it. O Parlamento de Bruxelas tem sessões parlamentares todos os dias e nós estamos completamente fora, nós, entre aspas, porque quem tem interesse sabe o que é que se passa por lá, mas é ali que as nossas políticas estão a ser decididas. Eu quando estive na tropa e calhou-me a parte de ser músico e curti bué quando o Jorge Sampaio, que era o nosso presidente, foi à altura que eu o apanhei, ter corrido com o Santanás Lopes. Eu gosto de chamar assim, fuck it, porque foi nomeado, porque o Drão Barroso depois Portugal de tanga e fugiu para Bruxelas mandar no Parlamento de Bruxelas por eleições democráticas em que ele era o único candidato, por isso vê lá a democracia das eleições que ele inventou para ele próprio governar a Europa, espetacular. E depois eu na tropa tive que ir tocar ali aquela luz em frente ao Regimento de Artilharia número 1 para o rei da Suazilândia. O gajo, junto ao Sampaio, eu toquei para o gajo, eu só me apetecia dar-lhe com a corneta nos cornos daquele sardento. Estou-te a dizer, meu! Estou-te a dizer, porque eu já na altura, eu estava a caminho dentro de uma viatura militar para o serviço e estava a dizer aos meus camaradas, que é uma cena bué comunista de chamar-se na tropa, que eu sempre achei, bem, unificação é mesmo este termo semântico, tipo, que porra, despe o indivíduo de qualquer pessoa dentro de um Estado democrático, segundo dizem. O rei da Suazilândia tinha equipas para se porem à frente de escolas, para raptar miúdas, para serem as concubinas dele próprio, às dezenas. Já deu documentários de mães que nunca mais viram as filhas, foram raptadas por esse filho da puta. Mesmo assim, o que é que se foda? E depois, e eu tenho que estar a tocar para o meu representante de mãos dadas com um criminoso slash pedófilo dentro das nossas leis. E tive que estar ali a tocar a corneta para o gajo, meu. Eu só tive pena de não sacar uma granada ali de tanques, porque só agora é que sei que era fácil de entrar lá, e espatar-lhe na testa. E pum! E toca a arrebentar, meu. O rei de... Rei da Suazilândia, meu. É um estado bem pequenino em África, em que ele é o rei. Olha, e voltando então àquela pergunta do porque não ter um rei, porque ele depois destaca people para escolher pitas boas a dedo, levá-las para casa, a torto e a direito, a não nunca a devolver, nem dar satisfação. E depois o meu representante ainda tem que fazer uma recepção e eu tive que ir para lá a tocar. Oh, man. Foda-se. Isto é uma hipocrisia do caraças, man. É mesmo. Não sabia nada disso. Epá, isto passei eu fisicamente mesmo. Estive lá. Eu estive lá, meu. E quando eu digo que o gajo é um sardente, é porque eu vi com os meus olhos, meu. Que eu era mesmo sardente. Foda-se. E se tu fizesse assim uma bolinha, como eu fazia a toda a gente quando eu vi, porque a mulher também estava lá, eu dizia a toda a gente, ouve. Quando vis a foto da mulher dele, agora falha-me o nome, e fizeres assim uma bolinha com os dedos e tapares o cabelo dela, ela parece um gajo, meu. Eu não estou a falar da Michelle Obama. Eu estou a falar... Pois. Enfim. Michael Obama. Boa. Mas pronto, não vale a pena estarmos a falar do presidente da Quénia. Enfim. Não, mas não sabia nada disso. Isso foi num tempo em que a internet não era algo... É pá, a internet já havia. Não isso, havia, era a banda larga. É pá, foi quando eu estive na tropa, meu. Foi há 20 anos, meu. Mas isso deu na televisão, esse tipo de informação? Chegou a dar mais tarde, até um documentário, que era uma entrevista sobre mães que nunca mais viram a sua própria filha. É pá, eu não sei dizer bem como é que eu já sabia disso na altura. Eu só sei é que fui a viagem toda a tripar com toda a gente, desde a carregar até que é luz, a tripar, porque é que a gente vai tocar para este gajo? Epá, eu ouço podcasts desde o Walkman. Eu gravava merdas de 3 horas em cassete. E depois em CDs. Epá, ouve. Mas, epá, sempre fui interessado um bocado na alternativa, porque até como tu há bocado disseste que houve o pessoal do Flat Earth. Da comunidade... O pessoal do Flat Earth. Pois. Epá, a gente tem que ouvir sempre o outro lado da questão. Claro. Que é... E apesar de ser ridículo, há sempre pontos de vista interessantes. No caso do Flat Earth, por exemplo. Apesar de ser ridículo, há pontos de vista interessantes. Não sobre a Terra ser plana, que não é... Mas outras teorias desses indivíduos. Como, mas por acaso... Mas eu vou dizer-me sinceramente. Eu sempre me interessei bastante. Eu acho que começou logo assim... Para mim me catalisou. O que exponenciou foi o 11 de setembro. Mas antes disso eu já andava naquela do JFK. E não sabia na altura o que é que ele era. Porque hoje em dia eu também já não consigo defender tão bem. Mas... Sei que ele foi assassinado aos olhos de toda a gente como uma mensagem de poder, de certa maneira. Pois. Pronto, eu já andava nessa onda na altura, mas realmente eu acho que este movimento dos Flat Earthers também andam a ser assim um bocado promovidos demais, porque depois pessoas que se calhar falam como nós podem ser facilmente comparáveis a essa gente, é como um backup. Eu sei. Há uns quantos grupos, inclusive, estão ligados, digamos, de direita dissidente, como Renegade Broadcasting, que pronto, Renegade do Kyle. Depois Kyle não sei quantos e a Sinead não sei quantos. Oracle Broadcasting. Estamos a falar do Oracle, que depois fechou. Exato, eu acho que era o anterior, exato. Eu papava dessa merda todos os dias também. Mas lá está. São fases, porque depois também é assim que a gente extremo. Começa, acho que toda a gente começa pelo Alex Jones. Toda a gente começa pelo Alex Jones, é mesmo. Como é que se chama aquele documentário estúpido do 11 de setembro? Agora o nome. Pois eu vi isso. Aquele do costume. Loose Change. E essas coisas. São. Por acaso, dentro do 11 de setembro, eu comecei mesmo como até uma referência que vem nesse documentário do site francês do Pentágono. Porque, eu sempre estive um bocado ligado à área de informática. Sempre estive um bocado em cima da situação. Não é em cima da situação. Eu sempre estive a manipular um bocado a situação. Eu às vezes até nem... é melhor não dizer nada. Não tenho muitas espigas em gravar este podcast, porque se me querem prender... Se me querem prender, podem ir por outro lado. Enfim. Eu devia era estar no combate cibercriminal da PJ, que foda-se. Não havia downloads ilegais amanhã. Não. Eu deixava alguns sites abertos, porque eu também... Esquece essa merda. Isto é tudo, é uma paródia, isto não é sério, não é para ser levado a sério. Então estamos aqui a brincar. Isto é fictício. É uma brincadeira. Isto é uma má tradução da série toda do Dallas. Mas pronto. Exato. Muito bem. Mas pronto, estávamos a falar daquela merda do rei da Suazilândia. Estás a ver? Ora, está um exemplo do qual como o reinado pode corromper, porque ele também herdou isso do pai. Um reinado, e é muito pequeno, mas a África é tão próspero e tão rico em recursos naturais e tudo e mais alguma coisa, que eu até fico atónito como é que é possível hoje em dia aquele continente ainda está de rastro. E a última pessoa que tentou fazer um projeto, uma moeda comum baseada em ouro, que foi sodomizado ao vivo perante as câmaras todas, que era o Gaddafi, da Líbia. Passou de um dia para o outro. Ele estava prestes a receber se era o Nobel da Paz, se não estou em erro, tal como o Obama o recebeu logo sem dar provas por ser o presidente que mais matou gente com drones. Enfim, o livro verde, etc. Lá está, atacaram o sistema económico, também uma maneira como o maior genocida do século XX, em que está em terceiro lugar, na minha opinião, mas os outros passam assim um bocado ao lado. Enfim, isto anda muito complicado, mas eu não sei. Sabes quanto é que ficou o Benfica? Ele estava a ganhar 2-0 à prato. Eu sei que estava a ganhar 2-0, pois. Eu acho que ele deve ter ganho. E o que é que a gente ganha sobre, com isso? E sobre aquele comício de Sporting, será que o Bruno Carvalho vai sair? Não vai sair? Não sei. Estou muito curioso. Talvez se ele abrir o terceiro olho num bar gay esta noite, a gente saiba. Isto é tão ridículo. Deixa-me lá fazer aqui um check-up. Desculpa lá. Eu estou a adorar. A gente repete isto, mas vamos tentar começar a rematar isto. Diz aí qualquer coisa, meu. Diz aí qualquer coisa. Digo qualquer coisa. Não, estava-me a lembrar quando estava-se a dizer no caso do Gaddafi, de ele querer mudar ali um pouco as coisas. Fez-me lembrar, há bocado estávamos a falar de Kennedy, e não era suposto ele também fazer qualquer coisa que tem a ver com o... Agora o nome... Eu sei, é o... Audit, os americanos, pronto, dizem Audit the Feds, acho que tem a ver lá com o... Não, a cena dele era o Greenback, Greenback Money, como é que era? Aquilo começou a emitir notas estatais não vindas da Reserva Federal, que foi mais aquela reunião em 1913, na véspera de Natal, no Jekyll Island, em que definiram que enquanto o pessoal estava a curtir o Natal, a economia americana privatizou-se. Mas esse pormenor também do Kennedy não é nada que nenhum presidente faça quase como mandatoriamente por mandato, como emitir algumas moedas comemorativas. Eu acho que a cena do Kennedy foi mais ligada através do Meyer Lansky, daquele esquema mafioso, que é aquela peça do puzzle que ninguém fala, da máfia, da 13ª tribo. Que também andava ali na equação. Isso é Michael Collins Piper, escreveu o melhor livro. E pá, as respostas culminam sempre no proibitivismo, sempre dos suspeitos do costume, que me pintam com um bigode ridículo por falar nestas merdas. Mas é a conclusão que eu cheguei, muito honestamente. Eu não sei o que é que possa dizer. É pá. Eu não sei, eu ouvi falar que era que ele queria acabar com essa coisa do Banco Federal. Há vários fatores. Ele queria acabar com a CIA, queria acabar com o FBI, queria acabar com a guerra do Vietnã. A cena da invasão da Baía dos Porcos também foi um flop. Pois. Há vários fatores. Basicamente, ele teve que levar com um tiro nos cornos. Não aconteceu por uma só razão, mas uma das principais razões está sempre omitida, que é o costume, porque eles próprios, os Kennedy, também fizeram a sua fortuna familiar no tempo da lei seca, porque o próprio pai andava a fazer tráfico de álcool e envolveu-se com máfias, nomeadamente envolvidas com aquela tribo que depois pareceram que ficaram mal agradecidos quando o filho chegou ao poder. E então levaram com a repercussão que ainda hoje se chama a maldição dos Kennedy, mas é quase como, na minha opinião, do shut the fuck up, bala nos cornos, porque estão a tocar naquele poder. Porque lembra-te que até nos Estados Unidos só existe um assunto que é bipartidário. Só um. A defesa de Israel. Só um. Esse é o único. 3.2 bilhões por ano. Cada bala que dispararem a gente paga, não há problema, querem um aumento, até o homem laranja com as mãos pequenas, toma lá, pá, porque eu até acredito que eu prefiro o Trump lá do que a criminosa da Hillary Clinton, na boa. Algumas reservas quanto a ele, mas esse pormenor, man, porque lá está, é como quem diz, se eu não faço isto, leve com um Kennedy nos cornos à frente de toda a gente. Realmente aí também dita, vê-se bem também quem é o poder influente e quanta gente naquele Senado com dupla nacionalidade é que anda para ali a fazer lobby. Tenho bastante empatia em relação ao povo palestiniano por causa da situação em particular. Eles fiquem lá. Claro. Mas eu quero que eles tenham um lá, porque assim também não vale. Também é demais. Segundo certas pessoas, eles nem sequer são um povo, nem sequer deviam existir, apesar de Roosevelt mandar uma carta, acho que foi aos nazis, mandou-lhes uma carta a dizer para respeitarem a soberania de Palestina, que pelos vistos não era um país na altura, só passou a existir um país lá em 1958, salvo erro. 58. Deixaram de o ser em 61, 62, desculpa, ou 48. Menos, já não sei. Mas lá está, não é? Eles diziam que Síria não é um povo, não. A autodeterminação no ponto deles não é justificável. Síria? Não existiam. Síria ou Palestina? Síria não, Palestina, peço imensa desculpa. Só para não me trocar também. Não, acho que eu já me troquei, já me tive os pés pelas mãos. Estou-me a referir à Palestina. Palestina não é um povo, é o que certas pessoas têm dito nos Estados Unidos, não é? Eu estou a dizer isto ironicamente. Não. Claro. Não é um povo e que, em 1958, quando foi para lá, quando começou a existir lá um certo país, não é? Porque, teoricamente, segundo as lendas deles, já aquilo era suposto ser deles, era a Terra Prometida. Yeah. A Terra Prometida, porquê? Porque vem de uma escritura sagrada. Há boas e tal. E depois lá está. E tudo começou por causa do Balfour Declaration, quando a Inglaterra ainda era um império. Foi uma promessa feita aos Rothschild, feita ao mundo, indiretamente. E acho bué irónico sempre não considerarem a Palestina como um país, por isso Israel, que não é um país oficialmente, é um Estado, o maior Estado violador na ONU, a própria ONU que vira as costas ao genocídio e o promove, na realidade, que é um espetáculo. Epá, em 1912, eu já não me lembro qual foi o ano em que o Balfour Declaration foi cumprido e depois os Estados Unidos foram os maiores aliados em fazer com que isso acontecesse. A maior ironia é que foi prometido ao povo judeu aquele pequeno território no país da Palestina, e agora que são um Estado que invade um país, o próprio Estado diz que aquele país não existia. Vão à procura da documentação oficial, foda-se. Estão a brincar ou quê? Roosevelt mandou essa mensagem, que foi lida no parlamento nazi por próprio Hitler, para respeitarem a soberania da Palestina. Até o general Patton, que foi um dos maiores heróis do culminar da Segunda Guerra Mundial, foi o maior opositor às políticas americanas. E o que é mais engraçado é que até a estirpe dos invasores que veio da Casária neste momento, porque eu nunca vi tantos brancos a dizerem que nasceram no deserto porque deviam ter uma cor mais parecida de pele com a minha, que nasci aqui junto à praia, do que aqueles brancoides que têm que pôr protetor solar a dizer que nasceram no deserto, que é irónico, até correm com os chafárdicos e correram com todos aqueles que foram repatriados para a Somália, porque existe uma estirpe também de Schwarzes, como eles gostam de chamar, que foram corridos a pontapé porque a liberdade deles, e eles vivem à volta de um muro. Os tais que criticam o Trump por querer construir um muro vivem à volta de um muro e repatriam toda a gente, e a gente não pode ir morar para lá porque eles são o farol da democracia do Médio Oriente, e eu estou-me aqui a rir à brava com a hipocrisia deles. Epá, isto é absolutamente brutal. Já perdi um bocado a gente nem devia estar a falar nesta merda. Não, o Benfica não, ganhou. A falar disto. Não, isto é o. Cabeça, o Benfica não, isto ganhou, é o Dallas. Não, isto é a dinastia. Estamos a falar da dinastia. Com o Aquaman e etc. Isto é, eu vi isto num filme. Eu vi isto num filme. Não foi aquele filme. Qual é o filme que a gente estava aqui a falar? Esquece isso. Não faço a mínima ideia. Olha, a última hora, o Benfica ganhou 4-0 ao Boa Vista. Espetacular. Bastava ter ganhado por um, o efeito era igual, mas tudo bem. Rubem Dias, Jardel não sei quantos, Nuno e Raul não sei pois, quantos. Eu ainda agora olhei para a minha carteira, vi 50 euros extra e vi logo. Pronto, exato, Benfica nós ganhou. Benfica ganhou. Está feito. Nós ganhamos. Eu e tu ganhamos. Yeah, e não perdemos o folgo enquanto andámos a dar pontapés na bola e falávamos nesta merda. O pessoal nem notou o Bluetooth que tínhamos no ouvido. Espetacular. Nós contribuímos. Foi bom, foi bom. E se não fosse o apoio dos adeptos, eu não sei se tinham marcado o quarto gol, mas tudo não, bem. Não. Pronto. Claramente que não, foi aos 90 minutos, está aqui no Google. Espetacular. 90 minutos, o último. E pronto. Olha, acho que isto é uma maneira espetacular de culminar o nosso podcast com o resultado do Benfica Boa Vista, meu. Acho que foi o máximo. Isto não passou de um relato da bola. A gente teve a falar o tempo todo figurativamente em relação ao espaço e às cambalhotas simuladas da lavagem de dinheiro dos árbitros para as SADs, do caso Lex e dos juízes nos... Isto não teve nada a ver, isto foi tudo muito figurativo, foi tudo uma peça de teatro, pá, isto foi uma encenação, isto foi arte plástica auditiva. Epá, acho que sim, mano. Grande focalor, 41º diabo, pá. O grande Simpson, tu é que tomaste conta aqui do podcast e braço agiteu, não sei metade do que tu sabes. E acho que okay. É importante as pessoas ouvirem. Não, epá, não eu sei. Não me sinto. Acho aqui uma data de coisas que eu não estava mesmo nada a par. Não, sério, é verdade. Mas acho que as pessoas deviam ouvir este podcast e que... É pá, foda. Eu acho que tu devias começar a gravar um. De maneira nenhuma... A dizer disparado. Não. De maneira nenhuma. Uma coisa puxa a outra, não tem nada a ver. É pá, eu não me sinto de maneira nenhuma nada. Eu acho... Pá. Não. Esquece. Não. Eu sei que nada sei e vou morrer sem nada saber. Então, está-se bem. Então, olha, vou fazer um no meu canal do YouTube e vou-te convidar a ti. Vai ser o debate. Vai ser aquela coisa agora que é os Bloodsport, ou Bloodsport no, em streams, lá dos americanos, entre a alt-right e o centro, que é os centristas. Nós vamos fazer um Bloodsport, vai ser tu a debater a José Pinto Coelho, o que achas? Epá, eu por mim na boa. Seis-as? Eu acho. Eu por mim na boa. Acho que o problema está mais do outro lado na aceitação da audiência que eu tenho, apesar de eu, sei lá, se calhar tem tipo mais 6 pessoas do que eu, não sei, porque ele também não, eu já vi, eu, as últimas eleições, acho que ele nem sequer chegou a 1000 votos, ou o que é que foi. Terrível. Não parafrase, mas lá está, é o problema da associação que fazem logo mediaticamente de nacionalismo ser como ser nazismo. É como referir a Le Pen como extrema-direita. Logo! Extrema-direita. Logo! Não há hipótese. É porque até os cartazes dos socialistas e dos comunistas dizem sempre Portugal para os portugueses, como clichê. Mas se alguém está mesmo contra o sistema, como quem diz, vamos nos fechar aqui no nosso país. Ui! Porque ninguém nega a entrada de quem entre pelos seus próprios parâmetros e leis, como um cidadão legal e respeita a cultura e etc. Porque eu próprio, como português, fosse para fora, tratava da minha situação antes de ir, chegava lá já tinha, e respeitava a cultura, não. Uhum, mas, claro. Obviamente, que a gente, como anda a viver este clima de marxismo cultural, é muito mais fácil pintarem um bigode ridículo no fundo do nosso nariz imediatamente, porque é aquele clichê monstruoso que nem sequer ninguém sabe da história como deve ser, apesar de eu não estar a patrocinar, caramba. Isso é que é a deturpação. Mas que ele realmente deu um pontapé na economia da forma como ela está a ser regida até hoje, durante 2 anos e meio, foi chamado o milagre económico. Exatamente. Depois do Weimar Republic, essa é que é a parte que fez com que o Gaddafi levasse com uma lança pelo cu acima ao vivo. É verdade, não? Exato, as coisas, é verdade, as coisas não? Já estão. Não há grande distinção entre elas. É o mesmo tipo de. Alguém queira o. É o mesmo tipo de consequência. Opa, é incrível, porque é aquilo que eu disse até antes de começar a gravar os meus podcasts. Comecei a gravar a conversa para surdos com 2 amigos meus e um deles. Era um militante do PCP intenso e foi isso que destruiu tudo. Porque ele até tinha as chaves do JCP e eu cheguei a ir para lá tocar nos sábados à noite e era um grande spot para estar e etc. Yeah. Mas assim que eu lhe comecei a falar um bocado de ter algum tipo de orgulho em ser português, e ele começou a tripar comigo e começou-me a perguntar, mas tu és nacionalista? E a minha resposta, esta merda está no meu site, podes ouvir isto. Isto foi em 2015, e já na altura eu dizia, olha que o Trump ainda ganha. Juro? Yeah. Eu disse mesmo assim, pá, se eu me considero nacionalista, o que é que eu te posso dizer? Eu ando a pagar a dívida com o português, por isso acho que sim. Hey, e o gajo ficou tipo, foda-se. Então não é? Levou a mal. Então não é. Pá, levou a mal porque ele, como tem aquela doutrina marxista... Pois. Quer dizer, mas depois lá está, são pessoas que têm família, têm mulher, têm filhos, têm mais preocupações com o futuro do que eu e ainda defendem esta tese, que na minha opinião é autodestrutiva, e fecham os ouvidos num instante quando eu lhes disse, pá... Se nós, Portugal, andamos a pagar a dívida como portugueses, por que raio é que eu não meio de sentir português, caramba? E parece que eu disse um crime. Se esta coisa mais natural. Ah pá, o que é que és? Então sai-me do pelo. Nem mais. Sai-me do pelo e sai toda a gente que anda aqui a batalhar por isto, pá. E curto bem é que me bitoques, meu. Exato. E ouvir fado, não, ou não, nem o meu por pai, isso. O meu pai é fadista. Amador, mas pronto, fado... Não é a tua cena. Não é que não seja a minha cena. Já quando eu ia para as casas de fado com o meu pai, comer travessas de berbigão e camarão e desenhar as toalhas inteiras enquanto estava à luz da vela de uma garrafa de gatão, com as redes de pesca penduradas no bairro Alto e todos os tipos de sítios tradicionais. Eu sempre achei que o fado era um bocado o karaoke, porque os guitarristas e os violas é que eram os músicos, e os intérpretes, que às vezes estavam mais pielas que outra coisa, faziam uma má performance e voltavam para a mesa a dizer: ai, que é o gajo, pá, então não sabe o tom que eu estou a tocar, pá, e não sei quem, não sei o que mais. Eu ficava naquela, mas estes asnos, se não fossem aqueles homens ali com talento a dedilhar aquela viola e aquela guitarra linda portuguesa com herança árabe, é verdade. Mas quem são esses gajos? Isso teve uma grande influência sobre mim. Fado, meu, foda-se, eu sei letras de fado de cor, meu. Para mim o meu fado favorito é a portuguesinha, porque é dos mais acelerados. Adorava Desgarradas, adorava... Eu era um zoide, meu. Já andava nesse mundo. Sombrio, tabaco, 3 da manhã, pessoal a murmurar, virado para baixo, mega depressivo, a murmurar o fado. Lindo, meu. Grande a cena. Adoro. Promovo. Brava. Fado é nosso. É mesmo. E está, eu vou-te confessar, não sou um fã de todo o tipo de fado, mas do que gosto imenso. Gosto imenso, por exemplo, de Hermínia Silva, das suas músicas, gosto bastante. Gosto bastante também, não é bem fado, mas é... estás-me a ouvir? Estou. Ok. Não é bem fado, mas também estavas a falar da guitarra portuguesa, o grande Carlos Paredes. Opa, eu digo-te, o Carlos Paredes, para mim, ainda há pouco tempo, é um verdadeiro gênio. Perguntaram essa merda. A minha opinião sincera sobre o Carlos Paredes, o homem estava... Epá, isto é muito figurativo, mas o homem estava a discutir com a viola. Era incrível. Era como se tu tivesses o homem a tocar, meu. Se tu olhares para ele, ele está... além... Está a sentir. Man, cada nota. E não é só o sentir, meu. É quase como se ele tivesse numa disputa sonora com a... porque, pá, eu às vezes, de uma forma muito filósofa, olho para um instrumento, tipo, o instrumento já sabe tocar tudo. A gente é que estamos limitados a extrair o som que o instrumento pode dar. Estás a ver? Que é aquelas coisas que às vezes parece que o pessoal que alimenta o ego mais esquece. Até da forma que... para mim, uma viola, um piano, uma guitarra, pá, são instrumentos de arte. A própria forma, a matemática inerente, a ciência, a matemática envolvida naquilo é uma forma de arte. Ouve, tu nem precisas saber tocar viola. Tu podias pendurar uma viola na tua casa e dizeres: isto é uma obra de arte. É lindo. É mesmo. E o Carlos muito Paredes, bem dito, e o Carlos Paredes estava ali, man, ele estava a discutir com uma viola, meu. Estava a discutir com uma viola, estava ali, meu, mas o quê? É transcendental. É uma coisa, aquele homem era realmente fora de série e ele era daquelas pessoas que usava mais o coração do que a sua própria formação musical, mas descobriu a essência genuína que já vem dos nossos antepassados, que dedicavam uma vida inteira à arte, que era tocar música, que era uma coisa que era... Epá, ultrapassa-me, aprecio genuinamente aquela... não dá para escreveres numa pauta o que ele fazia com aquela viola, porque era, além disso, era um conflito. Era quase como se ele estivesse a desabafar todas as frustrações dele com a viola, de certa maneira. Eu não sei como é que te consigo explicar isto, porque, pá, não há palavras. Música não precisa de palavras, meu. É mesmo. Mas ele era, pá, era uma coisa fora de série. Oh, se alguém, eu não sei se ele está no panteão, mas se não tiver, tirem o Eusébio do sítio e ponham lá o gajo. Okay. É incrível. Se ele não estiver, de facto, o Eusébio estar lá e o grande Carlos Paredes não. Enfim, é revoltante. Completamente. Mas, olha, fizemos aqui o Full Circle, começámos com música e acabámos em música. Vês? Yeah. É o arco. Fixe. Ótimo. Pronto, é pá, realmente tenho 20 minutos para apanhar o supermercado aberto. Desculpa lá, necessidades humanas, whatever. Já tenho aqui a minha Maria a chatear-me no Skype. Chatear-me, no bom sentido, claro. Claro. Claro. Mas pá, foi um prazer. A gente repete isto sempre que quiseres. Como vês, foste um ótimo, excelente. Foi um péssimo. Nada, tu és maluco. És um gênio. O quê? Ufa, não. És um gênio. Não. Foi bom, olha, isto foi bom, foi uma boa entrevista. Eu fiz esta entrevista e tu disseste todas essas coisas e mostraste o nível alto do quociente de inteligência. Não, mas foi mesmo, foi bastante divertido. Ok, eu não sei de quem é que tu estás a falar, mas eu não ouvi o terceiro interveniente aqui a interagir, nem pensar. Uf, grande focalor, 41º diabo marítimo que afoga marinheiros, mas não mata ninguém, etc. É um bocado confuso. Ele é marítimo. Ah, eu nem sequer sabia disso. Ele é marítimo. É pá, excelente. Peraí, eu digo-te já, como é que é? Onde é que está? Fuck. Eu ainda vou a tempo. O supermercado é 5 minutos de mim. Sobre esse projeto musical é que eu tinha o oposto. Focalor é o poderoso grande duque do inferno. Comanda 3 ou 30 legiões de demónios. Uau. Yeah, é mencionada a chave norte Salomão. Salomão, man. 13ª tribo. Salomão. Pronto, estás a ver? És o 33º grau maçónico. 41º dos 76 demónios góticos. Mas ainda há mais. É um duque poderoso e forte. Aparece na forma de um homem com cabeça de griffin. O seu ofício é assassinar homens e afogá-los nas águas e naufragar navios de guerra. Tem o poder sobre humores no mar. Isto deve ser humanos no mar. Mas não ferirá nenhum homem. Ora, aqui está uma contradição que a gente encontra fácil na internet. O seu ofício é assassinar homens e afogá-los em águas e depois diz logo a seguir: mas não ferirá nenhum homem. Não, mata-os logo. Caga nisso. Ok. Sou uma espécie de Damastor. Não, mas é pá, foi um prazer, man. A gente tem que repetir mais isto. Temos. Pronto, pá. Eu depois, quando editar isto, disponibilizo-te o fecheiro para ti, difundo também. Yeah. E foi um prazer. E não sei quem foi o gênio que tu dizes que falaste, mas deve estar um bocado bipolar já neste momento, por isso. Esquece essa merda. Para mim, tu é que foste um prazer ter este diálogo, estás a ver? Mesmo assim, grande ser humano. Ai, que exagero! É, o que é que queres que eu diga? Mas é mesmo assim, mano. Mas foi um grande prazer e foi porreiro, porque falámos sobre uma das minhas grandes paixões, música, e foi bastante interessante. Não sei, é porque o raio é que acaba sempre, coincidentemente, por estar sempre a puxar pessoas que têm esse background também, mano. Parece que é uma coincidência cósmica que anda para aí a pairar alguns no meio do éter. Mas pronto, olha, tudo bom, man. Vou mesmo pôr-me na alheta e foi um prazer. Um prazer também. Pronto. Força. Bom sábado à noite. Pois seja. Obrigado igualmente. Olha, toda a gente vai falando através do Twitter. Pronto, vamos mesmo ter que falar, que eu depois de editar isto vou disponibilizar a fechar e tudo bom para ti. Tá bom? Bom, pá, foi um prazer. Tudo bom. Mesmo.